assumir ese adeus que deformar para sempre a curva do sorriso. As coisas, pessoas dizem que ele é viúvo. Quando seus pais morrem, você é um órfão. Mas não tem uma palavra para alguém que perdeu os filhos, porque essa é a pior coisa que pode acontecer. O adaptar-se à morte no filho atado na lei é deformar para sempre a curva da tua vida. Costas de carregar o vacío, mantra longa, acompaña fantasma, o berro da nai. Chorar, saben os violins, como laio do anai, ao fillo. Chorar, saben os violins, como laio do ganai. Ao fillo, morto, hai una voz que me atravesa, quítame o ser.